Quilo Lima, tá? Visual pra pista na frente? Afirmo, visual com a 17. Zona presente, autorizada pro a cabeceira 17, ponte final. Ciente, reportará. O 2194, solo 52, ao livrar direito, se chama solo 219. 219, ao livrarmos, 2194. Solo de Salvador, boa noite, é o 1, é o 2194, livrou na sua escuta. Gol 2194, boa noite, táxi via Alfa e Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, 2194. C310, chama centro. Recife 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Honorário 255, pode confirmar a primária? Primária 126 decimal 85. 2085, obrigado, bom trabalho. Bom. Na 3258, pode lá, Floti. Guarde, Dan 3258. Guarda, Dan 3258. Solo 55, back track até a base autorizada, Olivar, estacionar a frequência livre. Tenha uma boa noite. 358 foi pro Diabuco. Aprendi direto a Boco, tá 358, graças. Dan 358, chamamos ao centro. Recife 126, decimal 85. Alter 125, decimal 45. Obrigado, boa noite, Dan 325. Boa noite. Controle Boa noite, Azucador 98, acione a identificação, foi proa do Sierra Vitor 369, desça para 4 mil pés, que é legal no 014. Muita coisa, descendo para 4 mil pés na proa do Sierra Vitor 369. Ok, estava no rastro, vamos lá, 369, Salvador Azul 2782, nível 190, informação em Hilton. 2782, acione identificação. Foi proa do Sierra Vitor 369, que é legal no 014, reporte no ponto e deve descer. Gente, suporte. Vamos voar Sierra Vitor 369. 0 no 4, azul 2782, reportará também. Alguma chance do 2782 voar o Sierra Vitor 368? Azul 2782, voa do Sierra Vitor 368. Sierra Vitor 368 apresenta, muito graças, azul 2782. sentido azul 2782. Azul 2782, desça para 4 mil pés, ajuste no 04. Desce 4 mil pés, azul, ajuste 2. Vou no 04, azul 2782. São 3895 autorizando Guarulhos, nível 340. VT azul 10 até Taubaté, decola pista na 0, base de decolagem curva direita. Perfil de saída da EL, Leda Mótila, aciona 5006 no transponder, 120, decimal 80, controle. Ciência, 340 Guarulhos, decola 10 com a direita da EL, Leda Mótila, perfil 10 até Taubaté, 5006 o transponder, 208, controle Salvador, 3895. Chama a próxima, 3895. Azul 4298 está autorizado para procedimento RNAV e reporte no Serra Vita 366. Norte do 4298, autorizado RNAV e reportar no Serra Vita. Chané 6313, aciona identificação, desça via chegada Ponce para o nível 060, ajuste no 014. O 974 está na escuta do controle? Rio 5974 transfere, passa 80 para 160. 5974. E o 5974 acione identificação, desça via chegada Bonfi para o nível 050, ajuste ao 0 número 14, número 3 na aproximação. Terceiro via para 5.104, e o 5974 com o número 3. Do 2782, vou encerrar a vista 366 da presente, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado o procedimento RNAV e reporte estabilizado. Vamos para a encerrar a vista 366, desce 2500 no 0 no 4, autorizado o RNAV e reportará a curso final estabilizado azul. 1 no 5, chama táxi. Autorizado, 365. E o 5974 inicia redução de velocidade para 2309. Reduzindo para 2309, 5974. Do 9271, mantenha escuta e guarda cópia. O azul 4298 passando 366. Do 4298 complexo arsenal chame Torre Salvador 118 decimal 95. 1895, boa. Torre Salvador, boa noite, o azul 4298. Na aproximação. Para o pouso 4298. Pouso autorizado, sistema 0, vento 1, 10 graus, no máximo. Autorizado, pouso 10, azul 429. Campinas, nível 340, via Pesolona 0, base Pesolona 6, após via roda do plano. Decola cabeceiro na 0, após a decolagem curva direita, perfil de saída da EL, Leda após Mótiva. Aciona transponder 50 no 4, controle Salvador 120, decimal 80. Aguarda para iniciar o protegimento, azul 9271. 2895 pro carro, pro táxi. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 1 na noite decimal 95, ajuste na 0 no 4. Ajuste na 0 no 4, táxi via Pátio Índia, torre 118, decimal 95, 7328. Azul 9271 no Cotejo. Agregado Campo, Medina 340, via Pesulo 10, ou Pátio Pesulo 6. Então, no Zé Corre de Direito da Eula da Morte, tá? Do 0 no 4, eu posso estar com a Vila 2728, controle Azul 9271. Correto, chama pronto, Azul 9271. Amanece 9271. Zulu ou procedimento RNAV? Zulu, senhorita. Gente, após pelo voo Iduna, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado o procedimento NDB Zulu, reporte estabilizado. Cliente, reportagem estabilizada, descendo para após pelo Duna, Rio 5974. M3-13, desse mantenha nível de voo 050, ajuste no 014. Prossiga. 2175 autorização para Guarulhos, por favor. Gol 2175 autorizado, Guarulhos, nível 360, via peso 1 na 0 até Taubaté, decola cabeceira na 0, após a decolagem curva direita. Perfil de saída da EL, Leda, após Leda Motiva, acena 50 no 1, controle 120, décima 8. 360, 010, até Taubaté. Para Guarulhos, Israel Motiva, depois Leda Motiva. E 5011, está na posição número 3. Ok, confirmando a saída da EL Leda Motiva e 120-180 controle. 0-0, obrigado. Azul 2782, boa noite. Ajuste no 0-4, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso. No 0-4, Azul 2782. M3-13, desça para 4.000 pés, vou na frota Serra Vita 367 para início do procedimento RNAV. Após o 367, voo 366, reporte estabilizado. Salvador, boa noite, está 3815, ponto de espera no zero. Boa noite, 3815, mantenha o ponto de espera. Mantenha ponto de espera. 4, interceptar a final. 5974, complete a final, chame torre 118, decimal 95. 118, 95, decimal 74. Torre Salvador, Rio 5974, final. Rio 5974, continue na aproximação, aguarde transição de pouso, ajuste no 094. Ok, continuando na aproximação, aguarde transição de pouso 5974. Chané 6313, reduz a velocidade para 180 nós, vai seguir tráfego um Boeing 7722 com ground de 130, agora a 1 milha do marcador externo. Reduzir para 180 nós. Solo de 2-0, direito no 2-1, decimal 9, solo. Solo Salvador, boa noite, Azul 2782, Cruz de Alfa. Azul 2782, Cruz de Alfa, via Kilo, parte 3, 4 Lima. Kilo, parte 3, 4 Lima, posição 3. Sigma 974, curso autorizado, pistão 0, vento 100 graus, 11 nós. Afirmativo, do pouso 974, viu? No RNA, João Rosiado. 6313, chame torre 1-9-8-9-5. 170, acione identificação da presente, voe direto à vista 368, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. município 974, sola 23, direito no 21.9, sola. 219, graças. Solo Rio 5974, livrou? Boa Rio, 5974, táxi autorizado, vem Alfa Kilo, parte 3, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador, 5974. De pouso na 10, né, 6 ou 3. Na 3805, visual com 320 na curva. Visual com tráfego, 3805. Pode pouso do tráfego ali e manter, pistão a 0. Cliente, 3805 ali, manter a fase do Oceano. Azul 4235, acione identificação dessa via chegada Ponce para nível de voo 050, ajuste no 0 no 4. Via Ponce 050. ONU 170, informe sua velocidade indicada. 2, 8, 5, 11, 9, 7, 0. Tem condições de manter até a próxima etapa, é o número 1 na aproximação. Táxi 271 na posição número 9 para poder pegar o planeta. Autorizado, chama táxi azul 9271. Autorizado, chama táxi azul 9271. Autorizado, posição 3, chama táxi, gol 2175. Autorizado, chamará táxi 2175. No 3, solo aos 27, direito no 219, direito ao 219, aqui, né? Solo Salvador, boa noite, né? Na minha 3 no 3, táxi via Alfa, mantente da Juliette. Via Alfa, mantente da Juliette, né? Juliette. 8 no 5, alinhada e colagem autorizada, pista no 0, vento 1 no 0, 0 graus, vamos mais. Além da cola 3, 8 no 5. Bono 246, acione identificação dessa via chegada a Bonf para o nível 060, ajuste no 0 no 4. Via Bonf 060, comunicação de Bono 1170, está completamente visual. Poderia coordenar para o do Serra Vita 372, completando uma base pela direita? Estou no 170, está autorizado em volta Serra Vita 366. Serra Vita 366, obrigada, gol 1170. Uno 170 está autorizado prosseguir na descida para 2.500 pés, ajuste permanente 1014. Essa 2.500, Uno 170. 208, obrigado. O 5972, acione identificação dessa via chegada a Bonfim para o nível de voo 080, ajuste no 0 no 4. É o número 4 na aproximação, inicie redução de velocidade para 2409. Já estamos com 240. 175 para o táxi, 181 a bordo com 1214, Galeão. À direita, via Índia, ponto de espera no Repetição 95, ajuste no 0 no 4. Na 0-4, Índia, 1895, uma boa noite, um voo 2175. Logo 2175. Sala, 1-9-2-7-1, solicita taxa, alterna, Ribeirão Preto, tem 4 horas e 32 de autonomia, 1-0-1 na bordo. Gente, o azul 1-9-2-7-1. Táxi autorizado, via parte Índia, ponto de espera 1-9-95, ajuste 1-0-4. Fica atento ao Airbus da Avianca ingressando para o portão meia dúzia. Parte Índia, ponto de espera torre 18-95, frente da Airbus da Avianca, 1-9-2-7-1. China 6-3-9-3, Juliette, meia dúzia. Qual a velocidade indicada? 24.000, estou marcando 280 mais. Gente. Marinha decola, obrigado. A gente vai seguir tráfego à sua frente 11 milhas com velocidade de 280 e reduzindo. Positivo, eu já estou com 240 desde o início do dia. Aliás, rota aqui. Eu vou reduzir para 220, então. Autorizado manter 240 conforme a solicitação do controle. Ah, ok. O 4235, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4, vou na Procerra Vista 367 para início do procedimento RNAV. 4 mil no 0 no 4, quando 367, o 4235. Salvador, boa noite, Azul 92, e ativando o ponto de espera da unidade. C271, Anima Tempo, disponível. Anima Tempo, disponível, Azul 92, 71. 3175, Austin 32, controle em 208, boa viagem. 08, obrigado. Controle, boa noite, Gol 2175. Gol 2175, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Positivo, via Dael. Assim que possível pode voar Dael ou Leda? Mantenha o perfil Gol no 2475. Estamos indo aqui no Delta para Siga. Visto aqui no Delta, vou indo na proa de Pelo para a chegada Bonfim. Desça para 4 mil pés, ajuste 1014. Vitor Kilo Delta, gente, voo ISR cancelado aos 2335, desça para 4.500 pés inicialmente na proa de casa. 271 no decolagem autorizado, pistola 0, vento 1 no 0 graus, 909. Ele vai falar de pistola 0, 9271. O 246, copiou o controle? Não, não copiou não, foi sobremodulado. Desça para 4 mil pés via Bonf, após Pelo, voo Serra Vista 366 para o procedimento RNAV. Perfeitamente, 4 mil após Pelo, 366, vou no 246, obrigado. 15972, desça para o nível de voo 050. 050, Rio. Controle estabilizou o voo 1170. Tomo 1170, torre 118, decimal 95. 295, gol 1170, obrigada, boa noite. TAM 3815, chame agora Recife, na sequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. E Salvador, boa noite, gol 1170. Me Recife, 1251. Recife, 1251, obrigado. 0 graus, 109. Livre pouso, 1110, gol 1170. Controle 208, boa viagem. 208, muito obrigado, boa noite, Jesus, estamos 271. Azul 9271, boa noite, Azul 9271, está passando 1700 pés. Azul 9271, no contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 340. Via saída da EL ao nível 340, Azul 9271. Chané 6224, aciona identificação dessa via chegada a Mari para o nível de voo 050, ajuste no 014. Estabilizou Azul 4235. Azul 4235, complete a final de chame torre 118.95. 1895, boa noite. 5972, desça via para 2000 pés, ajuste no 014, após Pelo, Voiduna para o procedimento NDB Zulu da pista 10. Ok, está livre para... Para autorizar descer via para 2000 pés, o ajuste permanece no 014, após Pelo, Voiduna para o procedimento NDB Zulu da pista 10. Você confia com 1014. Após Pelo, forma para o NDB da NET. 1888, acione a identificação dessa via chegada BOMF para o nível de voo 070, ajuste no 014. Afirmativo, boa noite, acionou a identificação 70, chegada BOMF para o RNAV da Unidão. Zero, livrou. Dono 970, boa noite, táxi autorizado via Alfa Kilo, pátio 3, posição 3 Lima. Alfa Kilo, pátio 3 para 3 Lima, gol 1170. Vento 1-0 graus, 99. Livre pouso na 10, azul 423. Gente, confirme por quantas milhas? Aproximadamente uma 40, 50 milhas. Gente, o gol 2175 livre desvio. Muito obrigado, senhor. Gol 2175, chame Recife, na frequência 1-25-1, no secundário 1-28-35. 251-2835. Afirmo. Obrigado. Gol 1246, prossiga a descida para 2500 pés, na Pro Certo 366, reporte estabilizado. É só mais estabilizado, gol no 2.4.6. E o 5972, o tráfego que o precede anteriormente informado, encontra-se a 9 milhas, reduz a velocidade para 1.809. Ok, reduzindo para 180. Com 1096 para o táxi, com 124 a bordo, autonomia 3 horas e 3, alterno CLD. Em frente, segunda direita, vem Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 094, gol no 096. E aí, de passar o 385, ajuste no 094, gol no 096. Solos 4-1 no direito, 219, só. 219, solo de vento direito, com a descida, por favor. Solo, Salvador, boa noite, azul, com a 235, está livrando... A nave já está passando externo, mantenha o ponto de espera. Boa noite, estou em Salvador, Gono 246. Ah, sobre o 372, estabilizado, nossa escuta. Avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 100 graus, 11 nós. Livre pouso, pista no zero, Gono 246. Presente, desço para 250010, ajuste no 014, está autorizado o procedimento RNAV e reporte estabilizado. Solo Salvador, boa noite, Conecta 3. 1-3, informação de porta para a ponte Meia-Dúzia para o cidadão de tráfego. 3 na aproximação, inicie redução de velocidade para 230 nós. 230, gol 1-8-2-2. Perfil de saída da EL, Leda, após Leda Motiva, aciona 5020 no transponder, 1-2-0, decimal 8, frequência do controle. Aciona 6-3-1-3, autoridade do voo 3-0 para São Paulo, Guarulhos, na cola da FIT 1-0, após a colagem com a direita. Saída da EL, Leia da Mótiva, decolou 1-0, até Tomaté. 5-0-2-0, transponder, 1-2-0, decimal 8, ao controle. Correto, última 3, 1-3, chama pronto. Chamada pronta, minha pessoa. E o 5972, complete a aproximação e chame a Torre Salvador, 118, decimal 95, com pouso. 95, obrigado. Bono 970, acione identificação dessa via chegada Mari para o nível de voo 050, ajuste 1-0-4. Bono 888, autorizado descida para o nível de voo 060. Chame só, 209. Agilizando direito, 209. Autorizada pistão 0, vento 1 no 0 graus e 1 no 9. Decolagem 1 no 0, gol 1 no 0 graus. 4-6. Gol 1-2-4-6, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Nosso 72, pouso autorizado, sistema 0, vento 1, 0 graus, 1, 2, 9. Repouso 1, 0, isso. Tomo 888, reautorizado, descida para nível 050, ajuste 1, 0, no 4. 0-5-0-0-4-8-8-8. Escolheu o 096, decolou na sua escuta. Gol 1096, mantém a proa até 3.000 pés, após ser autorizado com vai esquerda na proa de Cogbo. 7, proa de Cogbo, após 3.000. Ativo. Cadê a 6224? Nem, não há tráfego à sua esquerda. Tem alguma coisa à nossa esquerda aqui. Se tem um balão, você está identificado aqui embaixo. O tráfego que o precede a Chané 6224 está se aproximando pelo setor nordeste. O tráfego está posição de 10 horas, 11 horas. 17 milhas rumo Nordeste, um Boeing 737 cruzando 070 em descida para o 050. Nível de voo 350, via perdão na 7. Decola, cabeceira na 0, após a decolagem, curva à esquerda, corrija. Puca, Gema, Aracaju, a saída, aciona 5023, controle 120, décima 8. Boa noite, 182. Puca, Puka, após Puka, Jamo, após Jamo, Aru. Tá, o tráfego informado anteriormente está superado. Desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4, no Serra Vista 368, está autorizado a iniciar o procedimento RNAV. Check, 4 mil, 314, proa do 368, e lá inicia o procedimento. Boa noite, 8-8. Tapatango Vitor, Kilo Delta, para ingresso no circuito de tráfego, chame a Torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, Vitor Kilo Delta. Com Gol 096, pode apurar a frontia, hein? Aguarde, Gol no 096. Chega. Estabilizado 6224. Chané 6224, complete a final e chame torre 118, decimal 95. 895, obrigado. Faltou, Monante, o Chané 6224. O Chanel 6224, tráfego ajustado, ajuste no 0 no 4, pouso autorizado, pista no 0, vento 1 no 0 graus, 8 na estrada. Ele pouso na 10, 6224. No 096, autorizado para o Tio. Aqui, gente.